poderá não mais ser meu. Quem sou eu para planejar no vasto com meu barco a navegar? Quem sou eu? Posso naufragar minha vida? Em tuas mãos, o meu coração eu te entreguei. Tudo que eu fizer, tua direção sempre te buscar. Sou teu. Acordo, lembro o quanto eu devo agradecer. Poder dizer que a fonte de todo bem vem de ti, do teu imenso amor. Minha vida está em tuas mãos, o meu coração eu te entreguei. E tudo que eu fizer, tua direção sempre hei de buscar. Sou teu. Sou teu.